Thiago, o Fiosca vai estacionar a frequência livre, bom descanso. Chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 128.353, o céu 3437, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Obrigado. Terminal 7, decolado 56, assume agora o controle de Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. Decolado 8, obrigado, bom dia, bom trabalho. 067, decola, boa tarde. Golpe 067, contato radar na decolagem, via saída São Paulo, submantendo o voo 360. 360, qual é a experiência turista para a Chileta? Após 3, vem autorizar a Chileta, Golpe 067. 2000, Leandro, muito obrigado, Golpe 067. 2067, chame o centro de Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 35, 1, 2, 3, 5, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom gosto. 78 autorizado a linhagem de decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 1 nós, Canigal 0 no meia. Autorizado a linhagem de decolagem, no zero, Gol 2013. Gol 2013, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Além manter na 10, gol 03. Gol 255, chegada a ponte, desça para o nível de voo 050, ajuste na 016. Após o início da rolagem do 37 da Gol, agora ele na pista no zero, autorizado a alinhar e manter a pista no zero para o Tango Oscar Golf Kilo. T78, decolando 14, estime agora o controle de Salvador na frequência 120 do Small 8, bom voo. 1208, controle de Salvador, uma boa tarde, está 3378. Boa semana, senhor. Salvador, boa tarde, Stan 3378, bom na saída. Stan 3378, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantenha nível de voo 370. Saída Momo 370, Stan 3378. Stan 61141, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste 10 no meio. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no meia, zero graus, no zero nós, que negão no zero no meia. Pista no lado, está por no zero, gol de zero no três. Contato radar na decolagem, via saída Argo 1, submetendo o nível de voo 360. Argo 1 para o 360, 2063. Lucas Kilo, atento à esteira turbulência do 37 da Gol, que acabou de decolar. Tem livre decolagem da pista 10, vento 150 graus, 109, que é melhor no 0 no meia, Alto Tango Oscar, Golf Kilo. Controle ao TAN 3378. Prossiga TAN 3378. Podemos voar direto para a Tida, presente? Mantenha o perfil TAN 3378, a dois tráficos em aproximação para Salvador na chegada bom. Sim, a gente vai manter o perfil TAN 3378. Sucela é 61141, número 3 na aproximação, reduza para 2509. Oscar Golf Kilo, decola 218, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, graças a Oscar Golf Kilo. 320, desça para o nível de voo 050. Controle de Salvador, muito boa tarde, Papatão Oscar Golf Kilo. Papatão Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, via saída água 1. Submantenha o nível de voo 900. Mantenha a restrição de 3 mil pés. Gente, via Arborão 900, é Oscar Golf Kilo. Salvador, boa tarde. 144. São 3144, via chegada do médio 1, desça para o nível de voo 070, ajuste 10 no meia. Redução para 2509. Charlie Alpha Fox, considere se decolado aos 1-9. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, por favor. 208, obrigado. Controle, muito boa tarde. Alpha Romeo, Charlie Alpha Fox. Alpha Romeo, Charlie Alpha Fox, prossiga. Decolando em lá, comprou a Noroeste para destino é Grupo Zulu Candor. Estima do povo de mais 10 minutos, não se escuta. Cliente, mantenha sobre regras de voo visuais, reporte visual com candeias, Papai Romeu, Charlie Alpha Fox Bravo. Tchau. Como 255, chame final Salvador, frequência 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Papai Romeu, Charlie Alpha Fox Trot, chefe que eu transpondo e não recebo o modo alfa nem char. Só um minuto. São 3378, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Centro Recife, 12685, alterna 2545, boa tarde, na 3378. Boa tarde. Pessoal afetado, Sérgio Rafoca, canal 0147. Seguinte, reporte visual para o local de pouso, Papai Romeu, Charlie Alpha Fox Trot. Tá lá. Uno 25, separação para seu pensamento, curva esquerda para o 210, limite radial 280 de Salvador, ao ar de último setor para interceptar o curso localizador. Esquerda, 210, aniversário a 280 de Salvador, boa na 25. Canal 6141, redução para 2209. Thank you. assim me aprove, solicita por quantas milhas está preso no 44? Número 4 na aproximação. Com 3144, ciente. Livre de desvio, reporte ao término. Azul 3771, mas eu escuto. Com 3144, tem condições de voar na proa 035? Gente, para o sequestramento, vai na proa 035, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. Sou 1955, contate com o Vesquita pro 200, relógio de condutor. Esquerda 200, aguardando o 1235. Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 2835, 2003. Azul 3771, contato radar, passa a posição coral, voo Gomes para interceptar a chegada Gomes 1, reporte para descida. Descida. Oceania 3105, via chegada Amanda, estatório nível de voo 090, ajuste na 096, redução para 2509. Papatango, Oscar, Golf Kilo, voo direto Argo. Direto Argo, Oscar, Gordela. Bona 255, após desvio, voo 200, abate de 1 pessoa. Autorizado 090, azul 2771. Chané 6141, no chame final Salvador, frequência 119, decimal 8. 3144, redução para 2109. Na 6141, preparação para recrutamento, curva direita para 225, limite radial 287 Salvador, distrito autorizado para nível 060, reduza para 210. Imagina, está 210, proa 225, momento, está pela 210 Salvador. 225, direita 225, hoje na 6141. Esse é o nível de voo 1970. 1255, desse passo 2000 pés, o ajuste no 016. 2000 na 016, voo na 255. 84 para o 080, Embraer 190. 4422, trato 3 horas, 14 milhas, rumo norte, passou nível de voo 180 para 170. Tango Oscar Golf Kilo, vetoração para evitar tráfego. Curva esquerda na proa 235, mantenha essa proa inicialmente por 20 milhas. Em caso de falha de comunicação, após 20 milhas, vai direto ao destino. 235, 20 milhas, caso de falha, direto ao destino. Olha, acabou o tempo. Lena 320, dispara 4.010, o ajuste 10016. Canal 6320, informa o tráfego 2019 milhas, mantendo 3.010 no tráfego de parte da soma, na saída A com 1. Romeu Charlie Alfa Foxtrot, frequência de tráfego de coordenação, mal tráfego com excelente controle no setor. Azul 4422, redução para 2109. Reduzindo 210, viagem direita. Confirme a prova por quantas milhas? 0,05 por aproximadamente 6 minutos. Cliente, reposta término. Pan 3144, chame sinal Salvador, frequência 119.8. Boa tarde, Pan 3144. Azul 4422, desça para o nível de voo 060. Azul 2771, desça para o nível de voo 060, assuma a navegação na fila de Bomédio. 060, voa Bomédio, 2771. 070. 070, Bomédio, 2771. Oceania 6315, desça para o nível de voo 080, redução para 2109. Oceania 6320, desça para 2010, autorizado em aviador, que é a partir da citada. Rodião 07, reporte ingressando na CTS Salvador. Limite para a carga 2 do CTS Salvador. Ou para a rota, direto na 12 e SAP. Azul 4422, seguinte, tem condições de voar na PO 360? Será ultrapassar o limite com o seu localizador. O novo limite será radial 300, Salvador. Tem um ativo 1040, cruza o localizador, indicador 300, Salvador, está presente para a sala. Ingresso, qual é estabilizado, morador 75? Morador 55, chama a torre na frequência 118, existe a 195. 2895, obrigado, Gabete. Azul 2771, redução para 2909. De tráfego avistado, Canerola 0 no meia. Pouso autorizado, senhor, na pista 1-0, vento de 1-6-0 graus, 099, domo 255. Seja autorizado, pouso pista 1-0, com ajuste 1-0 na meia, voo 1-2-6. Na 6315, desça para o nível de voo 050. Curva esquerda para o 350, sendo limitado pelo radial 280 do Salvador. Seu nome é 141, curva esquerda para o 180, limite radial 280 Salvador. Aguarde o último vetor para necessitar o seu localizador. Eu acho que 190, nome é 142. 3144 para necessitar o curso do localizador, curva à direita para o 120, deixa para 4.007. O ajuste no altar é um monteiro. Direita, 3.000 para o longe, 4.000, 1.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 1-4-0, Porta Leste, autorizado. É hora, patrão. 4422, é autorizado a descida até o nível de voo 080. 0, é para parar no 0808? Afirmo. 080. Azul 2788. 2788, tá na mono, atinge 3.000 na subida. Gente, contato radar na decolagem, via saída mono, submanter o nível de voo na 70. Subindo para o 170 sem restrições, o 2788 na Momo. Via saída Momo, o 2788. Seguinte, via, então vai manter 3.000 até a restrição de 15 dmL. Afirmo. Channel 6226, via chegada por mês de 1, desça para o nível de voo 090, ajuste 1096. Papatango Oscar, Golf Kilo, reassuma a navegação na proa do destino, está a 2 ou 4 milhas, sudoeste do Velho Salvador. Azul 4422, chama o final de Salvador, frequência 119.8. 7721, redução para 2109. Aceita a presença da chefe do Tiago, quem sabe? Sim, muito grata pela colaboração. Atingindo 800. Aproximação. Xeremé 1-4-1, boa tarde, tráfego ainda não avistado, Canegal 1-0-1-6, número 2 para Pouso de Salvador, continua a aproximação, chame passando externo, senhor. Mateus, é 1-4-1. 2-7-8-8. Sobe sem restrições, uma centena, 2-7-8-8. 1-4-4-2 para 1-7-0, nós era a nave com prioridade para Pouso, o senhor será o número 4 na aproximação. Azul 2771, no ciente, desça até o nível de voo 050. 050, 2771. 1-6. 4000, na proa 050, 1-0-1-6. Número 3, da guia número 5 na aproximação, agora 3:06, número sudeste, passando no 060, emitiu para 3.000, alfa 320. Sim, está na 3144, para a aproximação. Chanelé 315, essa proa, parece que está com o localizador convertido, a proa 120, a partir de avisado para 2010, o ajuste no 010. E 2771, no complete curva direita na proa 045, permanece o limite. Direita 045, 2771. Pista no 7, chame passando a vertical da Envimar, Guardião 07. Bora passando a Envimar, parece. Sorry, hoje eu venho a 1 para 2, vamos agora. Chinema 1-4-1, tráfego avistado, Canigal no 0 no meio, pista liberada, pouso autorizado, pista 1-0, vento de 180 graus com 1-0-9, o Chinema 1-4-1. Pouso autorizado, pista no 0, hoje é 1-4-1. Fiz 1-4-4, a torre de Salvador. No completo curva direita na proa 080. 10, sua lista na 70. 2771, seu novo limite vai ser a radial 290 do Velho Salvador. 290 do Velho Salvador. Bom, pessoal, número 3 na próxima tarde. Pouso autorizado, vento no 70 graus, 009, Senegal no 06, chame no solo controlado, Guardião 07. Câmara controlada, 7. Torre, boa tarde, TA3144, vai passar o STA 10. Cinema 1-41, no solo 38, libera pista próxima interseção direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, 3144, reduza na aproximação, reduza para mínima da aproximação. Eu tenho um tráfego com prioridade para pouso agora na pista 17, a pista auxiliar, aproximadamente a 2 milhas da cabeceira. Continua a aproximação, reduzindo a medida do possível. Aguarde a autorização de pouso 3144, tráfego já listado. Está na aproximação, na mínima de aproximação, já está 3144. Entendi. Salé 6226, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, está limitado pela radial 280 do Goiás Salvador. Desça até o nível de voo 060. 060, Patango Oscar Golf Kilo, quando possível estimar de pouso. Opa, 8, 1, 5, no 8 no 5, sim, te grato. Só com tráfego, já. Estou confirmando o 4422, está livre para se optar, não é, entrou? O 4422 está autorizado e a 2 é que tudo aqui, então agora a resposta está pisando. Eu já vi, aliás, isso é para ser ligado, faz o 4422. Opa, 315, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 5 na 2, 4. Estou vindo para 1826. Uma hora, 1,5 milhas, com 1,70 de ground speed, passando 4.200 pés. A 2771, para a informação, se eu segue o tráfego número 3 na aproximação, agora 12 horas, 10 milhas, passando 2.500 pés, na alta 1,90. SF, seguindo a Embraer, a 2771. Para 2.000 pés, autorizado IAD, pela pista 1,90, ajuste 1,090. Azul 2771, repasse estabilizado. Para 2,096, autorizado ele é a terceira, repassagem estabilizada. Ou não? É. 4-3, no 5, continua a aproximação, guarde pista livre. Já vou visual na rota? A gente confirme ponto para a modificação das regras. A Patagônia conseguiu o seguinte, plano de voo cancelado 1641, suba em condições visuais para nível de voo no 05. Chané 6226 para o curso do localizador, curva direita para o 045, reposta abrisada. Deixa para 4 mil pés. Passando para 4 mil pés, na proa 045. 1895, azul 4423, bom voo. 1895, obrigado, boa tarde. Tudo em Salvador, boa tarde, azul 4422, estabilizado na final de 7 milhas. 1-4-4-2-2, boa tarde, tráfego avistado, Kenegal no 0 no meia, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, chame passando externo, azul 4-4-2-2. Ciente, azul 4-4-2-2. Acompanhe a curva direita na pro 075, a pista estabilizada, essa para 2.000 pés. Autorizado o final do procedimento, ele é atingido da pista na 0, a pista estabilizada. Ok, estabilizado. É 3 no 5, no solo, os 4, 3, libera a pista, próxima intersecção direita e chame solo na sequência 1, 2, 1, do small 9. Agora só para o número de para a próxima estação. Nós chamamos a turma para a frequência 118 do Espada, que é posto. Graças a Deus. 8-0 graus, 09 nós. Gente, baixada travada, ponto autorizado, piscina 0, azul 4422. Salvador, boa tarde, azul 27, 7 anos, estabilizado, ele é 7, X-ray. 2771, no tráfego avistado, Kenegal no 0116, continua a aproximação, é número 2 para o Bruno Salvador, azul 27, 7 anos. 2771, né? Usa 2.000 pés, aproximadamente 7 milhas da final do pistão do zero. Ciente, reporta ali 09, 2781. É, quase bateu aqui. Boa tarde, 3-8 sem contratação. Posto 3805, mantém um ponto de espera para o senhor. Mantém 3805. Chanel 6226? 226 na girando, só 2-9, azul 442. 2-6? 6-2-2-6 na escuta, prossiga. A aeronave que o procede na aproximação acabou de passar o marcador externo, informou a torre que a Urubu, a 2.000 pés, esteja atento ao fator. Ok, estaremos atentos, obrigado. Completo final do procedimento, chame em torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 6-2-9-5, bom dia. Bom dia, bom povo. Da carteira. Salvador é o Oceaner 6226, estabilizado no localizador da 190. Oceaner 6226, 726, boa tarde, tráfego ainda não avistado, Quenegal no 06. O tráfego que precede agora, uma TR da Azul, reportou bando Jurubus na final, a aproximadamente 7 milhas e outra vez a 4 milhas na final, pista 10. Senhor, continua a aproximação, reportarei pista livre, o Xené 6226. Tá, tráfego conhecimento do controle do setor. Para serviço de informação de voo alerta, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Sou voo. Somos 49, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame salva na frequência 121 no decimal lado. Direita 219, 2771. Só no centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Cheque trem, pouso autorizado na pista no zero, vento de 200 graus, 08 nós, que é legal no zero no meia. 3805, confirme seu visual com o Airbus da Avianca, agora 4 milhas final, pista no zero. Visual são 3805. 3805, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter, pista no zero com 3805. Após a Avianca, ali mantendo o zero, 3805. Plano 964, via chegada do Mend 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste no 016. Para o 080, plano 016, possibilidade do ar. Autorizado Duna, plano 964. Autorizado Duna, 080, inicialmente, 964, muito obrigado. Solo 5, boa tarde. Acione código transponder 5147. Prossiga no perfil da saída ação, você mantém o nível de voo 340, agora de contato radar. Ok. E no perfil acionou agora 5147. E quando possível solicita uma proa mais à frente para 3805. Sim, chama de contato radar. Então 3805. Pode. Vamos agora novamente, vou 964. 964, seguinte. Então 3805, contato radar, passa 2000 pés, autorizado direto, liga. Liga, muito obrigado. 3805.